A AVE cresceu, é óbvio, mas nós olhamos para o centro e assim, a avenida não tem lá ninguém, a rua direita não tem ninguém. Quer dizer, o centro da cidade tem que pular, a beira-mar cada vez é mais uns momentos locais. Nós temos de ver no tal jargão da coisa. Isso é o reverso do turismo, desta vaga turística. Claro, claro. Pois é que o turismo pode intervir aí como? Quer dizer, isto tem economia, turismo, mercado. Sim, mas se concentrarmos sempre a exploração dos moliceiros no Rocio, teremos sempre autocarros que querem para o Rocio. Se diversificarmos a oferta e se essa oferta tiver o cuidado de ser, mesmo dentro do mesmo segmento, ser mais alargado, por exemplo, para além dos canais, é que nunca mais se avançou com o espelho d'água na zona do canal de São Roque, final de São Roque, na zona da habitação. Porquê que não se avançou? Já é ali outro. Porquê que não podem sair os autocarros, deixar que os moliceiros partam, deixem os turistas e partam de Fonte Nova com maior regularidade? Porquê que não há paragens e a tentativa de, ou do Cais do Paraíso, porquê que não há saídas dali? Portanto, são tudo elementos novos que há vontade de alguns operadores que nem precisam gastar tanto para poderem explorar outros segmentos. Não podemos ficar só no moliceiro. Como é que se resolve o problema de estacionamento se não for feito a cabo? Quer dizer, como é que o silo alto é a solução? No Rocio? Naquela zona da beira-mar, na cidade, na própria cidade? O que é necessário dar resposta ao estacionamento é à beira-mar. A beira-mar precisa de ter resposta para estacionar, porque e a requalificação da beira-mar no âmbito do Peduca, é evidente, temos de acompanhar, bem, dar resposta a isso. Há vários locais dentro da beira-mar que podem ter zona de estacionamento sem degradar nada do património existente. E, portanto, é para aí que apontamos. Não, e até estou a excluir a Praça Capitão Maia Magalhães, porque se calhar aquilo é uma surpresa. Mas, quando começarmos a escavar, foi uma igreja, e, portanto, temos de ter esse cuidado. Mas ali na zona do Sporting, das pinhas do Sporting, há espaço e eventualmente podemos arriscar algum espaço mesmo no interior do bairro que possa ser temporariamente construção em silo alto, não em cabo, mas a um nível que seja aceitável para dar resposta aos moradores, porque é preciso, por motivos de segurança, retirar o estacionamento do bairro da Beira-Mar, assim como ele está, bloqueando o socorro e a emergência.